un descuido estúpido erro, as palavras que eu não devia dizer, que bobagem, que atitude errada, e minha ingênua confiança acabou, desperdício de explicação. Os meus olhos já não podiam mais ver uma lágrima, uma linda canção. Não é simples buscar o perdão, e agora que as plumas estão soltas ao vento, tento juntá-las. E agora que a ferida está aberta, eu tento curá-la. Minha curiosidade de menina que me fez fazer coisas que eu nem tinha vontade. Declaro culpada minha curiosidade. Minha curiosidade de menina que me fez fazer coisas que eu nem tinha vontade. Declaro culpada minha curiosidade. Declaro culpada minha curiosidade. Me pergunto o que há em mim e questiono por que tem que ser assim. Se não ligo ou se deixo passar ou até perdoar. Que ironia essa situação, é amargo o sabor de não ter. Mas espere, tudo que há de bom em mim está aqui dentro do meu coração. E agora que as plumas estão soltas ao vento, tento juntá-las. E agora que a ferida está aberta, eu tento curá-la. Minha curiosidade de menina que me fez fazer coisas que eu nem tinha vontade. Declaro culpada minha curiosidade. Minha curiosidade de menina que me fez fazer coisas que eu nem tinha vontade. Declaro culpada minha curiosidade. Declaro culpada minha curiosidade. Declaro culpada minha curiosidade. Declaro culpada minha curiosidade. Declaro culpada minha curiosidade. Declaro culpada minha curiosidade.